Limpa palavras e outros poemas. Limpo palavras, recolho-as à noite por todo o lado. A palavra bosque, a palavra casa, a palavra flor. Trato delas durante o dia, enquanto sonho acordado. A palavra solidão faz-me companhia. Quase todas as palavras precisam de ser limpas e acariciadas. A palavra céu, a palavra nuvem, a palavra mar. Algumas têm mesmo de ser lavadas. É preciso raspar-lhes a sujidade dos dias e do mau uso. Muitas chegam doentes, outras simplesmente gastas, estafadas, dobradas pelo peso das coisas que trazem às costas. A palavra pedra pesa como uma pedra. A palavra rosa espalha o perfume no ar. A palavra árvore tem folhas, ramos altos. Podes descansar à sombra dela. A palavra gato espeta as unhas no tapete. A palavra pássaro abre as asas para voar. A palavra coração não para de bater. Ouve-se a palavra canção. A palavra vento levanta os papéis no ar e é preciso fechá-la na arrecadação. No fim de tudo, voltam os olhos para a luz e vão para longe. Leves palavras voadoras, sem nada que as prenda à terra. Outra vez nascidas pela minha mão. A palavra estrela, a palavra ilha, a palavra pão. A palavra obrigado agradece-me, as outras não. A palavra Deus despede-se, as outras já lá vão, belas palavras lisas e lavadas como seixos do rio. A palavra ciúme, a palavra raiva, a palavra frio. Vão à procura de quem as queira dizer, de mais palavras e de novos sentidos. Basta estenderes a mão para apanhares a palavra barco ou a palavra amor. Limpo palavras, a palavra búzio, a palavra lua, a palavra palavra. Recolho-as à noite, trato delas durante o dia. A palavra fogão cozinha o meu jantar. A palavra brisa refresca-me. A palavra solidão faz-me companhia. Álvaro Magalhães.